sudamente corazón. Puedo hablar con vos. Yo no te quiero más. Yo no puedo más. Olha meu sapato, ele tá furado. Como eu vou te buscar? Subconsciente, e de repente vejo tudo. O céu azul profundo te leva pra outro planeta. Outra vinheta, são outras tretas. Peidado fico nessa sarjeta. E no final só quero paz. Só conversar, ser mais.